Quem é seu adversário na corrida? Correr pra quê? Cadê o meu coelho? Preciso comer antes de correr? Qualquer pessoa pode começar a correr? Você corre ou só caminha? Do Espírito Santo, município Vila Velha, eu sou Renan Alves, o montanhista que hoje vai tentar correr por aí. Meu nome é Guilherme Preto, eu sou de Florianópolis, Santa Catarina, sou viciado em correr e sou host do Por Falar em Corrida. Sou Lúcia Conrado, falo de Vitória, Espírito Santo, escaladora e quem sabe agora eu me animo para sair correndo por aí. Meu nome é Enio, administrador de empresas, fundador, produtor e editor do Por Falar em Corrida. Sou de Florianópolis e corredor. De Curitiba, Paraná, eu sou Maurício Geronasso, maratonista, tentando levar uma vida saudável, mas nos intervalos eu bebo cerveja. Eu sou Juliana Falqueto, de Belo Horizonte, Minas Gerais, sou corredora e maratonista. E hoje o Na Trilha vai alongar as canelas, fazer uma maratona de informações, enfrentar o mau tempo e apresentar para você, ouvinte, a corrida. E por falar em corrida, trouxemos hoje parte da equipe do podcast Por Falar em Corrida, para de forma rápida e sem perder o ritmo, conversar sobre esse assunto. Obviamente, depois dos e-mails. Muito bem, ouvintes, sejam bem-vindos mais uma vez à leitura de e-mails do Na Trilha. Muitos comentários e é disso que a gente vai falar, né, Lúcia? Comentário tá valendo, seja e-mails, site, pra gente tudo tá valendo. Temos vários feedbacks muito bacanas, não só do último programa, como de outros programas também. Se você não quiser ouvir a leitura de e-mails, é só pular para... 16 minutos e 30 segundos. Lúcia, antes de mais nada, a gente precisa relembrar os nossos ouvintes, ou pra quem tá chegando agora, ou pra quem já compartilhou, já comentou, as maneiras de entrar em contato com a gente. O nosso site é www.vcnatrilha.com.br. vcnatrilha.com.br. E o Telegram eu vou deixar na postagem desse programa e vou deixar no site também. Uma forma de quem utiliza o Telegram se comunicar diretamente com a gente. Costumo interagir com o pessoal perguntando sugestões de pauta. Não que por e-mail a gente não receba, mas ali tá meio que... É ao vivo. @natrilhapc, tanto o Twitter, tanto o Instagram. Em resumo, pessoal, vai lá no Dr. Google, coloca lá Na Trilha Podcast, que vocês vão achar tudo quanto é lugar onde a gente tá. Uma coisa importante a gente falar, Lúcia, que Na Trilha é tudo junto. Ah, é verdade. Se a gente colocar, se você colocar Na Espaço Trilha, vai cair em outros lugares, podem surgir outros podcasts, então... O Na Trilha desse programa que você está ouvindo agora é Na Trilha Tudo Junto. Quero reforçar aí para convidar os nossos ouvintes a participar do nosso grupo do Telegram, onde já tem vários ouvintes aí do Brasil inteiro que estão interagindo com a gente. Está bem legal, está animado. A gente está esperando vocês lá. Hoje a gente ganhou até um cajá, né, Renan? A Camila mandou um cajá para a gente lá, mas eu não gosto de cajá assim, não. Eu gosto, mas pena que é só virtual, né? Mas tudo bem, valeu a intenção, né? Até chegar na sua casa e tá maduro. É verdade. Manda pra gente, Camila. Quero agradecer também aos ouvintes que estão compartilhando as postagens que nós fazemos dos programas. Cada programa tem aumentado o alcance que a gente tem feito e isso tá sendo bem recompensador pra gente. Então, por favor, continua compartilhando. É verdade. A gente fica feliz da vida. Falar uma outra coisa também aqui, Lúcia, a respeito do iTunes. Isso é legal, Renan. Explica. Você tem que ir lá no iTunes e favoritar a gente. Como? Dá 5 estrelinhas. Ah, tô pedindo muito. Tu tá, dá 4, 4 e meia. Mas Não. Só 5 estrelas. Não, só 5 estrelas. Não, eu sou mais humilde, tá, gente? Pode dar 4, eu vou aceitar. Não, o seu programa, o programa não é bom, não? O programa é ótimo. Nosso programa então, é ótimo. Então, pra quê? Mas... Olha só, se você não gostar do programa, você dá 5 estrelas. E se você gostar, você dá 5 estrelas e deixa uma opinião. Ah, mas você é muito esperto, Renan. Mas eu gostei da esperteza dele, minha gente. Só isso já vale 5 estrelas. Você que tem um iPhone, a gente não tem patrocínio, não tem ninguém apoiando a gente. E uma forma que a gente tem de conseguir ter um pouco de visibilidade é através do iTunes. Então, se você deixa lá 5 estrelas, faz um comentário, o iTunes acaba deixando o nosso programa um pouco em destaque. E a gente sobe no ranking, entendeu? Tem aumentado muito o número de ouvintes. E pra ficar fácil pra você, enquanto você que tem um iTunes, você que tá ouvindo pelo iPhone aí, enquanto você tá ouvindo esse programa, você pode fazer isso. Não precisa parar de ouvir. Então aproveite que você tá ouvindo agora pra não perder o embalo, já deixa lá a estrela. E se você gostou muito do programa anterior que você ouviu, já deixa um comentário também. É importante pra gente você dar esse feedback pra gente, beleza? Pra gente não fugir à regra, hoje nós vamos trazer mais um convidado pra apresentar um programa pra gente. Ah, sim, isso não é nem uma regra, é um prazer pra gente. É, beleza, vou chamar aqui o cara agora. Então, Lúcio, eu tô aqui com o Foca, lá do Despachados, né, que vai trazer hoje a nossa indicação aí. Muito bom! E aí, Foca? Tudo bem, Renan? Tudo bem, Luciano? Então, Foca, seja bem-vindo aí ao Na Trilha. É uma honra pra gente estar recebendo mais um colega da Podosfera aí pra estar apresentando o seu próprio programa no nosso programa. Muito obrigado, cara. Imagina, gente, eu que agradeço aí o convite e agradeço aí vocês estarem divulgando o nosso podcast, que é novo, né, que a gente tá começando agora, e toda força nesse momento é bem-vinda. E tenho certeza que tem tudo para dar certo. Então fala pra gente aí, o Foca, o que é o Despachados? Então, Renan e Lúcia, a gente, quando teve a ideia de fazer o programa, a gente queria fazer um programa sobre viagem, que seria o de desmistificar aquela coisa de que viajar é para pouco. Assim como algum tempo atrás ter um telefone celular era símbolo de status, para muita gente ainda hoje viajar é também símbolo desse status, né? E a gente quer justamente desconstruir essa imagem, porque a gente acredita realmente que viajar é algo que todo mundo que tenha um mínimo de planejamento e que tenha vontade de conhecer o mundo, é possível para todo mundo. E por que a gente resolveu trazer o Despachados hoje? Porque tem tudo a ver com o Na Trilha. Porque o Na Trilha, ele tá tentando trazer aquele esporte que é complicado de uma maneira mais tangível. Tanto que o nosso lema é descomplicar aquilo que parece complicado. É, realmente a gente tem bastante em comum nesse aspecto também, né? E vamos conhecer agora um pedacinho do que é o Despachados. Tá legal. Muito bem-vindo, querido viajante. Chega mais, acomode-se, prepare-se para embarcar numa viagem cheia de informação. Eu sou o Foca e serei seu comandante nessa jornada. Nossa proposta é trazer cultura de viagem para o brasileiro que só agora está tendo um pouco mais de facilidade para começar a explorar o mundo. Queremos mostrar para você que com um pouco de espírito de aventura, criatividade, informação e força de vontade, qualquer um pode viajar para qualquer lugar do mundo. Duvida? Então afivele seu cinto de segurança, coloque sua poltrona na posição vertical e deixe aflorar o seu lado despachado. Então é isso aí, Foca. Eu quero agradecer a sua participação aí, desejando sucesso para esse mais novo projeto do Despachados. Só complementa aí alguma informação aí do seu spot pra gente. www.despachados.com.br, o site já tá no ar. Quem quiser também entrar em contato com a gente, pode mandar um e-mail para contato@despachados.com.br. E no Facebook, a nossa fanpage, fb.com/soudespachado. Ou então procura lá Despachados também, que vai aparecer. Quando quiser voltar, tiver alguma indicação pra gente aí, fica à vontade. Adoro Vitória, adoro Vila Velha, fui aí algumas vezes a trabalho. É melhor Vitória que derrota, né? Padum. Fome essa piada sua. Estilo Bruno Aldi. Obrigado aí, Foca. Grande abraço, irmão. Obrigado você. Tchau, tchau. Esse foi aí o Foca, do podcast Despachados. Já tá na minha lista aqui pra ouvir também. E agora vamos pros comentários do site, né? Primeiro comentário aí, quem foi? Primeiro comentário? Na verdade, não é o primeiro comentário, né? É o primeiro comentário que a gente vai ler. Ah, sim. O comentário foi de Pensador Louco, que é host do programa Som do Caixão. Ele escreveu: excelente podcast, já ouvi dois em sequência, estou curtindo muito. Sabem, quando eu era mais novo e não parecia um cosplay jaba ambulante, era meio enxerido em me meter em mergulhos, tipo apneia, trilhas e subidas. Aliás, subi o Pico da Tijuca, na Floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro, duas vezes. E tem pedaços de meu... Ai, não consigo falar sem rir. E tem pedaços de meus pulmões lá até hoje, para provar, estampados nas pedras. Mas daí depois fui seduzido pelas lasanhas, bem-vindo ao meu mundo, dessa vida bandida, tipo Garfield, né? Isso é fala minha, tá, gente? e ferrou com tudo. Hoje em dia tenho sorte quando consigo subir na escada para trocar uma lâmpada, embora a escada não fique tão feliz assim. Como bom velho que sou, fiquei esfuziante de ouvir isso e pensar: ah, minha juventude, parabéns de verdade. O conteúdo foi muito bem passado, de forma bem humorada, e me pegou pelas cordas. Olha a trocadilha aí, ó. É, se me pegou, perdoe o trocadalho, foi isso que ele escreveu. Já estão em meus feeds e serei visita constante. Poxa, bem legal seu comentário, pensador louco. Muito louco também. Obrigado. Olha, vou falar que o som do caixão também, toda vez que lança, eu escuto na hora. É um bom programa também. E eu fico contente quando a gente recebe esse tipo de comentário, assim, porque a nossa intenção é essa mesmo, né? De fazer as pessoas ou se movimentarem para fazer algum esporte, ou ter boas lembranças. E a gente tem recebido muitos comentários nesse sentido e nesse aspecto. Tá bem legal mesmo. É verdade. Eu vou até pedir o Murakami, se ele deixa. Ele postou uma foto lá no grupo do Telegram dele com os filhos dele no muro de escalada, você Poxa, viu? Poxa, que legal. Vamos postar aí, né? Pois é, mas ele botou lá no Japão. Ele falou: pô, ouvindo Na Trilha, olha o que vocês me fizeram fazer. Que legal. Essa é a ideia do Na Trilha, né, Renan? Estamos conseguindo alcançar o nosso objetivo, né? Teve, inclusive, também a participação lá do Danilo Pastor. Muito bom o programa. Deu até vontade de fazer uma escalada. Parabéns, galera. Valeu, Danilo. A ideia é essa mesmo, que você não só fique com vontade, mas comece a escalar. Petros Davi. Olá, Renan, Lúcia, tudo bem? Esse foi o episódio mais bem guiado e certamente vou fazer com que algumas pessoas o ouvam. Mesmo que eu tenha que amarrá-las em uma cadeira e fazê-las ouvir à força. Cara, tem certeza disso, velho? Fazer... A trilha não é tortura, né, Renan? Brincadeiras à parte, me identifiquei bastante quando foi mencionado que o espírito da escalada está na força psicológica de cada um, pois no basquete, e mesmo na maioria dos esportes, a situação é a mesma. Não importa o quanto a pessoa possa ser preparada fisicamente, se na mente ela se sente fraca, não há corpo que suporte tal peso. No mais, o progresso chegou nesse podcast e parece não ter limite. Na verdade, tem um limite sim, o céu. Ó, Lúcio, eu vou te falar que se ele ouvir o nosso programa 03, nem o céu é nosso limite, hein? É, que a gente voou um bocado aí. Eu quero dizer que a nossa evolução tá constante, né, Lúcio? Pelo menos até o episódio 10, pois eu acredito é. Que a gente vai estar melhorando muita coisa ainda. Verdade. E o próximo comentário foi do Bruno Aldi. Excelente programa. Eu jamais me aventuraria numa escalada. Meu físico não permite isso. Excelente programa. Eu jamais me aventuraria numa escalada. Meu físico não permite isso. Risos. É, agora, essa questão do físico, né, Renan? Nem sempre isso é um impedimento, né? A gente tem uns colegas aqui bem grandinhos, que sobem bem legal na pedra, viu? Foi tudo muito bem explicado, e eu que sou leigo, em nenhum momento achei técnico demais e nem maçante. A edição está muito boa, e gostei muito das músicas escolhidas. Grande abraço, parabéns pelo cast, e obrigada por nos divulgar aí no começo. É, o Bruno Aldi, ele fez participação lá, né, no início, apresentando Los Chicos, ficou bem legal também. Rodrigo Bessa, lá do podcast Fora da Caixa, também comentou lá no episódio do Everest. Né, ele fez algumas perguntas lá, né, sobre a vida de Backweathers, como que foi que aconteceu, né, os fatos lá em cima. Eu respondi lá, né, aquilo que eu sabia. Espero que ele continue nos ouvindo ainda. O Maurício Neves Geronasso, que inclusive está participando hoje do programa, ele conheceu Na Trilha através desse programa. Renan e Lúcia, que história fantástica. Como sempre faço, escuto todos os programas antes de postar algo. Gostei muito da proposta de vocês e já fixei Na Trilha no meu agregador. O agregador, galera, para quem não conhece ainda, é um programinha que você instala no seu smartphone e sempre que sai um programa novo, você recebe aí um alerta de que saiu um programa novo. Quem ainda não conhece, se quiser conhecer, manda um e-mail pra gente e a gente ajuda aí a desvendar essa novidade para você. E ele continua aqui. Abraços e novas aventuras para que possamos refletir e viajar com o fone nos ouvidos. E nós temos aqui um comentário do Telegram de Luciano Valério. Ele é mineiro, mas que mora em Vitória e que gosta de correr. Aí, Luciano, o programa hoje vai atender muito bem a sua expectativa, hein? Ouviu Na Trilha e curti. Achei bem editado e bem hosteado. Gostei foi de você puxando a conversa para quem não entende, buscando trazer o ouvinte para dentro da conversa, e por mais que eu não entenda nada de nada, foi bom conhecer alguma coisa do assunto. Beleza, cara. Obrigado aí e continue nos ouvindo. Compartilha, divulga pros amigos a ouvir também. E temos também, né, um e-mail, né, o Renan? O Vitor Paganini, ele é de Domingos Martins, e ele deu aquele feedback que a gente pediu com relação a GPS. Falou aqui umas coisas bem técnicas, que eu não vou ler aqui agora, porque nós vamos ter um programa especial sobre tecnologias utilizadas em apoio aos esportes outdoor. Em breve. Tá? Valeu, Vitor, pela participação. Obrigado pela participação, Vitor. Continue mandando e-mail, não só ele, como você, ouvinte. Manda seu feedback pra gente, diz pra gente o que que faltou de informação nesse programa que nós vamos falar hoje de corrida. Ah, Lúcia, e no Instagram, inclusive, antes de cada programa, eu costumo lançar umas iscas lá, uns previews, né, do próximo programa, pra ver quem é que descobre qual é o tema. Até hoje, ninguém tem descoberto ainda, hein? Você é muito criativo, né? Venhamos e convenhamos. E o prêmio joinha de hoje vai para... Ah, tchan, tchan, tchan, tchan. Pra quem, pra quem, pra quem... Vai para Pensador Louco, né? Por quê? Porque a gente curtiu o comentário dele, né? Essa história deles não parecer um cosplay do Jabba, isso é um negócio interessante. Pra quem não entendeu aí, durante a leitura de mesa, é o Jabba the Hutt, lá do Guerra nas Estrelas. Eu não tinha entendido, tá, minha gente? Então, ó, Pensador Louco, parabéns aí pelo prêmio joinha. Se prepara que vai chegar aí na sua casa um dia, o troféuzinho. Partiu pra corrida? Partiu corrida, vamos lá, vou calçar o meu tênis e força de vontade. If you don't know, reach your hand and let your feelings flow. Let's get it on and don't be afraid. Leave all your troubles all behind. Lúcio, eu quero dizer que é com muita satisfação que nós estamos hoje fazendo o nosso primeiro crossover de podcasts. Acabei conhecendo por acaso aí, nessas zapeadas da internet, a equipe do Por Falar em Corrida. Rapidamente entrei em contato, o Maurício já me respondeu e hoje o Na Trilha está trazendo aí essas informações. Quero dizer que eu estou muito contente e esperançoso de estar trazendo uma informação que está cada vez mais popular aí nas ruas do Brasil. Poxa, eu achei fantástica essa ideia de gravar com a turma do Por Falar em Corrida. Então, por favor, Guilherme Preto, diga o que é o Por Falar Corrida. Antes de mais nada, é um prazer estar aqui fazendo esse crossover entre os podcasts. A gente sempre achou isso muito legal. Lá no próprio Por Falar em Corrida, a gente já levou o pessoal de outros podcasts. Eu acho que a gente interagir entre os podcasters no Brasil só vai ajudar cada vez mais a melhorar essa mídia aqui no país, cara. O Por Falar em Corrida foi uma ideia que surgiu lá em 2012, durante as Olimpíadas de Londres. A gente fazia parte de um grupo do Facebook chamado Loucos por Corrida, que já tinha na época em torno de 1000 participantes. E a gente pensou, por que não fazer um podcast falando sobre os relatos das corridas, sobre o que tinha acontecido nas corridas, principalmente da nossa região, para essa galera do grupo do Facebook. E foi isso que aconteceu nas primeiras edições, mas logo a gente viu uma repercussão legal da galera e a gente resolveu falar um pouco mais, gente pedindo para falar de outros lugares, e a gente chegou no formato que é hoje Por Falar em Corrida, onde a gente define uma pauta que tem em relação com o dia a dia do corredor, né? E aborda esse assunto falado por corredores, e corredores amadores, que é aquela galera lá de trás da corrida, né? Não é aquela galera que fica... A galera fica... da fantasia, né? Isso! É a galera que tem outros motivos além da vitória na corrida, e é pra essa galera que a gente fala, e por isso a gente tem todos os integrantes, são corredores amadores, apaixonados pela corrida, e a gente sempre busca passar essa opinião de uma forma em que a galera que está escutando se sinta parte daquilo que a gente faz ali, que é a paixão pela corrida, cara. Com essa intenção aí de trazer essa informação pro cara que é amador, mas que quer ingressar no esporte, que veio na trilha, né? A gente não tá com intenção de falar somente de um esporte, mas de maneira fácil e, de repente, mais abrangente, o máximo de esportes possível. Principalmente os esportes outdoors. A gente sempre recebeu muita mensagem de pessoal que tá começando a correr e aí quer se inteirar mais do esporte que está praticando, né? A gente gosta de tentar entrar naquele estilo de vida quando a gente pratica um esporte. E a galera acaba procurando por podcast, a galera que é mais antenada na tecnologia, né? Tem o seu smartphone, vai lá e pesquisa por podcast e acaba chegando no Por Falar em Corrida, e a gente recebeu sempre muita mensagem da galera sendo dizendo o quanto é motivada por nos escutar, entendeu? E eu acho que o Na Trilha segue nessa trilha também. Massa. Né? Em motivar a galera a estar vivendo mais o estilo de vida do esporte que escolheu para praticar outdoor, né? Na sua opinião, ô Maurício, como é que começou a se popularizar a corrida aqui no Brasil? Tá virando um esporte mais popular, tá tendo mais adeptos, ou para você ainda não tá como poderia estar? Minha opinião é que a corrida sempre foi um esporte muito popular, justamente pela facilidade de se praticar. A partir do momento que você está praticando esporte com dedicação, com paixão mesmo, você começa a tomar partido de tão grande que é essa corrida de rua em si. Então, eu acho que a corrida de rua ela tem altos e baixos, mas mantém-se sempre na mesma frequência. Você acaba sempre encontrando praticamente as mesmas pessoas na corrida. Pode-se dizer que é um esporte de moda, só que o pessoal que pratica a corrida de rua é muito grande. Uhum. Tá? Existem muitas pessoas que realmente levam a sério a prática desse esporte. É, a Lúcia estava até falando mais cedo aí que correr vicia, né? É, a gente sempre brinca que existe um mosquito que é o mosquitinho da corrida. A partir do momento que você tome gosto, é difícil você largar o esporte. Mas acredito que isso tenha que ser com qualquer esporte que você gosta, né? A partir do momento que você faz por gostar mesmo, você vai ver que é muito diferente. E teoricamente, gente, para correr basta só tênis e força de vontade, né? Teoricamente, porque vocês podem explicar melhor por que não é só isso, né? Esse é um grande folclore. A prática da corrida em si envolve outras coisas, inclusive em se preocupar se está apto a fazer aquilo naquele momento. Isso eu escutei até de um médico numa consulta que eu fiz, um cardiologista, e ele me falou, não é que a pessoa precise evitar de correr sem fazer um exame, porque o melhor teste que existe cardíaco é tu realmente sair para correr, só que tu tem que saber o quanto tu tá fazendo. Eu tive a experiência de, logo que eu comecei, eu era praticante de vários outros esportes, mas não conhecia nada da corrida, fui saber disso depois. Quando eu comecei a correr, seguinte, eu vou correr o mais rápido que eu puder, a maior distância que eu conseguir, o maior tempo que eu aguentar, né? E isso é totalmente errado. A gente justamente no início tem que até caminhar se for necessário em vez de correr. E a caminhada é o início da corrida. Tecnicamente, lá na educação física, o cara aprende que existe a marcha. A gente denomina corrida por causa da velocidade, mas isso vem da marcha. Então, toda a mecânica é estudada dessa forma. Ah, o cara quer correr, ele vai correr o máximo de tempo que ele quer correr e na hora que bota a linha pra fora, para. Isso aconteceu comigo, inclusive. E eu, quando comecei a sair dessa forma, o que aconteceu? Primeira coisa, uma lesão, síndrome da iliotibial. Eu tive que ficar parado quase 6 meses. Peraí. Síndrome de quê? Síndrome da banda iliotibial. E isso aí acontece o quê? A dor é tão grande na lateral externa do joelho, assim, cara, que tu não consegue dar um passo pra frente, sabe? Rapaz, eu acho que eu tô com esse negócio aí. É, pela parte de fora, assim. Exato, olha! É coisa linda. Renan é hipocondríaco, gente. Se vocês falarem outro nome, ele vai falar que tem também. Mas a corrida te proporciona isso. A corrida te proporciona conhecer outros músculos do corpo que tu não conheceria se tu não corresse, entendeu? Oh. Por exemplo, o poplíteo. Que poplíteo isso? É algo que agrava quando o cara faz uma maratona, mas tu só vai saber o que é o poplíteo, aonde ele fica, quando tu vai treinar pra uma maratona. Corrida, acho que é o primeiro esporte que você pratica na vida, né? Porque a partir do momento que você é criança, começa a andar, o que você começa a fazer? Correr. Como é correr? Sobre as modalidades da corrida. O Enio é o nosso especialista em atletismo, tá? Ele é o cara que conhece tudo sobre todas as modalidades de pista das Olimpíadas. O que você pode dizer pra gente aí, Enio? Qual a diferença entre essas modalidades? Que a corrida varia o ritmo também, né? Dependendo da pessoa que tá começando, a corrida pra ela é um ritmo, pra outra é outro. Mas os tipos de corrida em si, então basicamente tem esses três tipos, né? Assim que dá pra dizer. A corrida de rua normal, digamos. A de atletismo, que é na pista, que tem bem menos gente praticando. E essa de trilha e montanha, que está aumentando nos últimos anos, mas o mais popular ainda é a corrida de rua. A gente pode dividir em corrida de rua, que é a corrida normal, né? Que é essa que tem bastante aí, que a pessoa vê, é tipo a São Silvestre, a 10 milhas aí da Garoto, uhum. A Volta da Pampulha, que é a corrida de rua normal. Tem a corrida que é o atletismo em pista mesmo, né? Que é aquele que o pessoal geralmente vê nas Olimpíadas, que é aquelas voltas na pista que o pessoal dá de 5, 10 mil metros, 1.500, 100 metros, né? Que ali é mais só dentro ali do estádio, na pista de atletismo, que é um outro estilo. E tem as provas de trilha também, que são trilhas e montanhas, né? Que são diferentes do asfalto e do atletismo em si na pista, porque Tem várias oscilações de terreno, tem subida, tem descida no meio do mato, escorrega, cai. Ô Enio, tu não dá explicação tão boa assim lá no nosso podcast, por quê, cara? Eu acho que ele estudou a pauta, hein? É porque nunca me perguntaram no nosso... Agora essa de trilha e montanha, tem a impressão de que é mais difícil, né? Ela nunca vai te dar um terreno plano pra correr. Ou tu vai ter que subir, ou vai ter que descer, ou mesmo quando estiver em linha reta, tu vai ter um galho, uma pedra. É a modalidade mais difícil que tem, né? E ela exige técnica, né, Enio? Também. O pessoal que corre bem, eles sabem como subir, como descer as coisas correndo. Eu acho que não é uma questão só de técnica e preparo físico. Ela se torna a mais estratégica. Uhum. Pro cara ir bem, ele tem que conhecer o percurso, ele tem que... Às vezes não tem condição de conhecer, mas já tem que ter a experiência de andar ali... Saber aonde acelerar, aonde se poupar, na subida se vai caminhar agora para poder depois controlar seu ritmo. Acho que é uma prova muito mais estratégica do que uma prova de asfalto. Mas eu acho que a prova de asfalto às vezes é tão difícil quanto a prova de trilha. Eu classifico essa como corridas de aventura, né? Acho que dá para classificar bem assim. É um pouco difícil você dizer qual que é mais difícil, né? E aí você pega um camarada, corrida de aventura, que subir e descer montanha é mais difícil e tal, porque a gente tá tendo a imagem visual do negócio, né? Mas você pega o maratonista ali, que vai ficar horas e horas correndo e tal, ou até mesmo aquele de 100 metros, velocista, né? O trabalho que ele tem que ter para ter uma explosão de força ali. Eu acho um pouco complicado. A corrida de trilha, eu tô me identificando com ela, apesar de que eu não corro nada, mas um dia eu chego lá. Tenho a impressão de que ela é uma prova de sobrevivência, né? Quem é o teu adversário? Dependendo do teu objetivo na corrida de trilha, talvez realmente ela vai ser a mais difícil que tu vai encontrar na tua vida. Eu acho que a resposta tá em quem é o teu adversário, sabe? O quanto tu quer te desafiar a fazer aquilo. Porque existe entre os corredores a questão de seguinte, fazer pra completar uma prova, fazer pra conquistar um tempo, fazer pra conquistar uma distância maior, e aí vão teus desafios definir quem são os teus adversários, entendeu? E a corrida dentro de academia, numa esteira? Ela se assemelha a alguma coisa, algum tipo dessas corridas? Maratona? É assim, como a gente tá falando com um público que talvez não corra ainda, né? Eu não vou falar mal das esteiras como eu falaria no Por Falar em Corrida. Então, abre um parênteses. Se você quiser ouvir ele falando mal, vai lá ouvir o Por Falar em Corrida. Ah, não, mete o pau. Pode meter o pau. É assim, a esteira ela é boa se a pessoa tá começando a correr agora e tal, né? A esteira é um lugar legal, só que eu não gosto de esteira particularmente. Eu acho uma péssima ideia. É o pior, é o cabide mais caro do mundo que você pode ter. Se tu vai comprar uma esteira, tu vai deixar ela em casa e ela vai virar cabide. A corrida em ginásio, que tu diz aí em academia, ela é considerada corrida. Ah, tu pode colocar as dificuldades na esteira, inclinar e tal. Eu não gosto de academia, não gosto de esteira, né? Então, pra quem tá começando, ou pra começar, a esteira é totalmente válida. Eu acho que a esteira, ela foi criada pra simular a corrida, né? De rua. E o ela não simula perfeitamente bem. E, lógico, e também é um ótimo aeróbico para quem está querendo malhar e fazer alguma coisa rapidinho ali dentro da academia. Né? Isso, mas aí não é considerado a corrida como modalidade. Agora, se você, por acaso, não tem condições de treinar na rua e vai treinar na esteira, a esteira está simulando as condições que você teria na rua, ou na montanha, ou o que for. Pra gente, ela é um paliativo. Se pudesse, eu acredito que a maioria das pessoas estariam treinando num ambiente que simularia melhor a sua prova, no caso, se for na rua, na estrada, se for na montanha, e etc. Agora, nem todo mundo tem esse tempo e tem essa condição e essa disponibilidade. Aí, muitas pessoas utilizam da esteira como esse artifício, né? Tem uma grande diferença entre a esteira e a corrida na rua, mecânica. Na esteira, é o chão que empurra o teu pé. Na corrida da rua, é o teu pé que empurra o chão. A esteira é a salvação do cara que não quer perder treino. Ficou noite e o lugar onde tu treina não é seguro à noite, e aí tu não pode ficar perdendo treino, vai pra esteira, cara. Não é nenhum pecado, sabe? Tipo, pro corredor não é nenhum pecado usar esteira. Mas vamos dizer assim, o corredor de verdade, ele opta por correr na rua. Se tiver que escolher entre um dos dois, ele vai pra rua em vez de ir pra esteira. Eu vou discordar do corredor de verdade, que eu acho que não dá pra gente poder taxar assim. Ah, eu acho que dá. O corredor de verdade, pra mim, é um corredor que fez alguma prova. Não quer dizer se ele treina na esteira, ele não vai ser um corredor de verdade. Correr na praia, correr na areia, é meio que um hobby, alguma coisa extra? Ou tem uma modalidade aí, ou uma forma de exercitar alguns outros músculos? É um dos mais difíceis que existem. É mesmo? Eu já ouvi dizer exatamente isso aí, que a corrida na areia, ela é prejudicial. Ah, não, eu já ouvi dizer o contrário, que ela é mais adequada porque tem menos impacto. E aí? Eu pergunto em qual praia tu tá correndo, aí eu vou te dizer se é prejudicial ou se é bom. Ah, tem isso? Claro. Areia fofa, areia dura. Inclinação da praia. Se você for correr na rua, uma pessoa vai falar, é prejudicial, vai pra grama. Nunca vai ter um lugar que vai agradar a todos e, e de todas as maneiras. O que acontece? Muita gente que não tem costume de correr na areia, como eu, talvez o Guilherme, quando vai correr na areia pela primeira vez ou esporadicamente nas férias, tendem a usar os dedinhos para pegar o impulso. E aí volta todo mundo da praia lesionado, com o dedo machucado, com tendinite nas dobrinhas dos dedos. Talvez o prejudicial seja por causa disso. Mas corre de tênis ou de meia? Primeira regra, nunca corra descalço. É mesmo? Eu sempre corro com aquela meia, a meia de correr na praia mesmo, entendeu? Meia de correr na praia, eu nunca vi isso. Não, corre de tênis. Todos os terrenos trazem um benefício, mas também existe o risco de você ter alguma lesão em qualquer um deles. Qualquer coisa que você fizer ou qualquer lugar, você tá suscetível a algum tipo de lesão, né? Ninguém é perfeito e às vezes você só vai descobrir algum problema que você tem se exercitando, se movimentando, né? Então tudo tem benefícios, mas também tem o seu lado ruim. Interessante, então, é um cara fazer um acompanhamento médico? A gente tem hoje um cara chamado Kleber Scribin, né? O que fez o melhor tempo em Chicago lá, Enes? Isbin, acho que é, né? Enfim, o que tem? Ele tem as pernas tortas, era dependente químico. O cara é o seguinte, ele tinha tudo pra tu dizer não, negão. Inclusive os médicos aconselharam ele, não corre. E o cara hoje é um dos corredores amadores, assim podemos colocar, porque ele não é um cara de elite, não vive disso, entendeu? Mas ele já foi o melhor brasileiro na Maratona de Chicago, que é uma das 5 maiores do mundo, sabe? Tipo, se tu for analisar fisicamente, tu proibiria ele. Não tem como tu julgar alguém por olhar pra pessoa, ou o próprio médico que seja, um ortopedista, muitas vezes pode te dar um diagnóstico errado. Sim. Quanto à tua capacidade de fazer aquilo ou não, sabe? Tipo, tu tem que tentar fazer de uma forma melhor orientada possível, mas eu acho que... Cara, nunca proíba ninguém de fazer nada, sabe? O médico que proíbe é o pior médico. Supondo, você é uma pessoa com uma certa idade, um pouco mais avançada. Você é uma pessoa com sobrepeso. Você tem uma pessoa com histórico cardíaco na sua família. E aí, de repente, você sai correndo. Quantos casos a gente já escutou de pessoas que morrem durante uma prova, vai fazer... Simplesmente, vou correr, vou dar a volta na lagoa, no verão, da Pampulha, e se inscreve pra prova. Claro que essa pessoa, ela tem que perguntar pro médico cardiologista dela, falar assim, eu quero começar a correr, e que não vai ser um cardiologista ruim desse que proíbe, ele vai orientar, né? Tá, ele não vai te proibir de fazer atividade, ele vai te orientar a como conseguir fazer essa atividade, é isso que você tá dizendo. É, porque você simplesmente não pode, alguém que esteja escutando nosso podcast que nunca correu na vida, vai falar assim, vou me inscrever nas 10 milhas da Garoto, vai lá e tem um ataque cardíaco no meio da prova, entendeu? Não pode, começou a correr, sentiu alguma coisa... consultar um ortopedista também. O que acontece em relação a essa questão de poder ou não poder, principalmente da parte cardíaca, o cardiologista, mesmo fazendo teste de esforço, fazendo eletrocardiograma, fazendo exame de carótida, fazendo qualquer coisa que tu precise fazer para detectar alguma obstrução arterial, alguma coisa que possa realmente causar um problema durante um exercício aeróbico de frequência cardíaca elevada, cara, o próprio médico vai te dizer, eu não te garanto que amanhã tu vai correr e vai sair vivo, entendeu? É uma tipo, foto do momento, né? Muito dificilmente a pessoa que tem lá 80% da artéria obstruída, essa pessoa vai morrer durante a prática de um exercício. Agora, é muito mais provável a pessoa que tenha 60% da artéria obstruída. Porque esse cara, ele só vai ter o problema na hora que realmente estourar. Entendeu? Tipo, diferente do cara que tem 80, que provavelmente ele já vai sentir uma pontadinha quando estiver começando a corrida e ele vai parar. Ele vai parar, né? E esse cara que tá com 60%, tu vai fazer todos os testes nele e tu vai dizer, pode correr. A pessoa tem que conhecer o seu corpo, as suas limitações. Exato, respeitar os limites, ir graduando, todo dia vai lá e faz um pouquinho, de repente, um pouquinho mais rápido, repete aquilo vários dias pra começar a ampliar isso. O grande erro do cara que começa a correr, e espero que seja pra esse pessoal que a gente tá falando agora, é querer ir com muita sede ao pote. entendeu? Tipo, não achar que é vergonhoso fazer uma prova de 5 km. Não, parei um pouquinho, a minha tia faz uma prova de 5 km. Eu não posso fazer uma prova de 5 km, eu tenho que fazer uma prova de 10. Ele não tá querendo provar nada pra si. Ele exato, quer provar outros, entendeu? Né? Esse é o grande erro do cara que tá começando, comete. Teu grande adversário, volto na minha pergunta, é tu. Quando eu parei, eu tava em nível de fazer maratona. Eu corria 20 km 3 vezes por semana. Hoje eu corro 3 vezes por semana 5 km e tô sentindo tão cansado quanto naquela época. Sabe? Tipo, o meu prazer em correr é o mesmo. Sabe? Tipo, então a quantidade, distância, velocidade não define o prazer da pessoa em praticar a corrida, sabe? Então, Guilherme, a gente cai naquela questão. O que é preciso para começar a correr? Quantos quilômetros por dia? Quantas vezes por semana? O que você sugere? Vai devagar, vai 30 minutos. O corpo é orientado por tempo. A gente, depois que começa a correr, a gente acha que é por quilômetros, mas o teu corpo responde a tempo. 42 quilômetros pode ser para todo mundo, mas a pessoa que correu 5 horas sofreu mais do que a que correu 2 horas e 30. Talvez o esforço do que correu em 2 horas e 30 tenha sido maior. E outra coisa, isso de começar é bem relativo, tá, gente? Porque pode ser que você seja uma pessoa que praticou atividade física a vida inteira, mas nunca correu. Uhum. Então você vai entrar na corrida já com uma certa facilidade. Provavelmente você já vai, talvez, conseguir completar uma prova de 5 km rapidamente. Mas pode ser que você tenha sido uma pessoa sedentária a sua vida inteira. E você vai tentar começar a correr, você não vai conseguir correr 200 metros. Você vai ter que começar no primeiro dia caminhando mesmo. No segundo dia você vai caminhar 2 quarteirões e correr mais um. E assim sucessivamente, até você conseguir completar 1-2 quilômetros completos sem parar. E aí vai aumentando gradativamente, sem vergonha de olhar uma outra pessoa que começou ao mesmo dia que você, evoluindo muito mais rápido, porque o histórico dela é diferente do que o seu. Então a gente não pode dar uma fórmula. Olha, como começar a correr? Cada pessoa é uma pessoa. Cada pessoa tem um histórico de vida diferente, tem um corpo que reage de uma maneira diferente e que vai aprender a correr de uma maneira diferente. Pode ser que você comece um pouquinho mais rápido, pode ser que você comece um pouquinho mais devagar, pode ser que você possa se dedicar um pouco mais do que o outro. Às vezes você tem disponibilidade, eu tenho disponibilidade 4 vezes por semana. Ótimo, perfeito. Uma dessas 4 vezes você faz uma caminhada para você poder ir melhorando seu condicionamento, uma outra você faz corrida com caminhada, outra. E aí variando, assim, não existe uma fórmula. Cada pessoa evolui de uma maneira e para cada pessoa existe um método. Tá, mas aí eu ouvi uma vez uma frase que é a seguinte: sim. Que você consegue ir aonde a sua mente vai, né? Ou seja, você acaba mentalizando que você quer fazer aquela prova e invariavelmente um dia você vai conseguir executar essa prova, concluir esse objetivo, esse é o ponto. Sim, isso é verdade. Eu concordo com isso também, mas será que às vezes vale a pena você desafiar o seu corpo a poder trabalhar aquela meta? Por que que eu tô falando isso? Porque eu gosto de caminhar, né? Correr já não dá por conta do meu joelho estourado. Como é que é o nome aí, Guilherme, daquele negócio que eu tenho aqui? Síndrome da banda iliotibial. Eu acho que eu tenho esse negócio aí, que sempre quando eu vou andar percursos mais com maior tempo, dói. Aí eu penso assim, não, tá doendo aqui, mas eu vou continuar porque vai fazer bem e tal. Será que vale a pena esse tipo de pensamento? Ou é algo que você tá jogando contra você mesmo? Alongamento, cara, tem que fazer alongamento. O Enio não gosta de fazer alongamento, mas tem que alongar, não adianta. Não, o pensamento vale a pena desde que você queira muito. Você quer muito completar aquela distância? Quero. O que que eu preciso pra isso? Não é agora, com seu joelho estourado, que você vai tentar fazer isso, não é? É melhor. O que que eu preciso? Preciso melhorar meu joelho. E pra melhorar meu joelho, o que que eu preciso? Sei lá, alongar, igual o Guilherme falou. Alongo meu joelho, tô sentindo meu joelho bem. Ah, agora é a hora de eu tentar aquilo que eu sempre quis. Às vezes, você quer muito aquilo, mas aquilo não é só simplesmente mentalizar e ir. Existem vários outros fatores que você precisa fazer. Fortalecimento é um deles, o alongamento. Às vezes, eu quero correr mais rápido, mas pra eu poder correr mais rápido, eu vou precisar emagrecer um pouco mais. Vou precisar treinar um pouco mais, entendeu? Então, assim, não é simplesmente, um dia eu vou colocar na minha cabeça que eu quero correr mais rápido e sair correndo mais rápido. Não, existem vários outros fatores que influenciam isso. Vale a pena colocar uma meta na cabeça e trabalhar tudo o que precisa para ser trabalhado para chegar até aquela meta. E antes disso, respeitar os seus próprios limites, né? Mas se não é o dia, para e tenta uma outra vez, cara. Tipo, não precisa se matar, sabe? Uma semana antes de começar o treino da maratona, que foram 3 meses, geralmente são 3 meses pra tu treinar pra uma maratona, tu já estando num nível de meia maratona, só, né? Só pra interrompendo, Guilherme, quantos quilômetros é uma maratona? Isso é uma boa pergunta, às vezes a gente acha que é simples, mas não é. Uma maratona tem 42 quilômetros, 195 metros, tá? E nunca tire os 195 metros. Pois é, eu ia perguntar agora, por que 195 metros? É a parte mais difícil da maratona. É mesmo? A maratona, ela, tu sabe por que, que se chama maratona? É por causa da cidade de Maraton, lá na Grécia, né? Que o... Como é que era o nome do cara que a gente fez lá? Feidípedes. Ouçam o Por Falar em Corrida número 81, tem a história da maratona que a gente contou completinha depois aí. É, ele era um mensageiro e teve que correr uma distância entre as duas cidades para avisar o povo lá que tinha acabado a guerra, e aí ele morreu logo na chegada. Essa distância entre as duas cidades era 40 quilômetros, tá? E resumindo a história, passou-se o tempo, nas Olimpíadas Modernas, o Barão de Coubertin resolveu homenagear esse fato, colocando a maratona como uma das provas das Olimpíadas, e até hoje é a única, se eu não me engano, a única que teve presente em todos os eventos olímpicos desde 1896, que foi a data da primeira Olimpíada dos Jogos Modernos, né? E essa distância permaneceu com 40 quilômetros até as Olimpíadas de Londres, tá? Só que o percurso desenhado em Londres, que inclusive foi repetido agora em 2012, com 40 quilômetros ele terminava longe do Palácio da Rainha. E queria-se que a rainha visse a chegada do pessoal. E aí eles levaram a chegada uns quilômetros para frente. E aí a maratona acabou tendo 195 metros para poder chegar até a rainha, tá? A história é um pouco mais complexa, então vocês escutem o Por Falar em Corrida, mas basicamente é por causa da rainha da Inglaterra que hoje a maratona tem 42 quilômetros, 195 metros. Agora sim, a gente tem a ultramaratona também, né? Aí é tudo que for acima de 42.195 é considerado uma ultramaratona. Então, se você correr 42.200, é uma ultramaratona. Tá, agora só um extra aqui. Nem sei se eu vou colocar isso no ar. Mas é aquela. O resto, corrida... Tu vai colocar o resto no ar que eu falei até agora? Não, para, cara. Porque o pessoal foi lá ficar jogando purpurina pra cima e sambando. É, são modalidades que foram inventadas depois que a corrida virou moda e pra atrair mais público. Isso daí, ele contribui ou ele atrapalha o esporte? Banaliza o esporte, vamos colocar assim. Sinceramente, eu acho que contribui. Se você, que é corredor e não gosta, não participa. Mas deixa a galera se divertir, gente. É uma maneira de mostrar a corrida para as outras pessoas que não conhecem. Nem que seja elas participando só desse tipo. Quem sabe ela não gostou e quer correr uma outra corrida de rua mesmo, que não tem essas brincadeiras. Eu, pelo menos, quero que mais pessoas corram. A corrida é um esporte muito democrático, você veja. Eu já corro faz 5 anos. Tá, faz 5 anos que de vez em quando eu corro a mesma prova. Todo ano eu corro a mesma prova. Mas tem provas que eu olho assim, eu já corri, não vou correr de novo. É uma prova que eu não gosto. Mas tem as pessoas que nunca correram e é uma prova atrativa. Então a corrida é bem democrática, tem para todos os gostos. Mas aí tem aquela galera que curte correr. Só, e fica só correndo e tá valendo. Isso aí tem o seu público. E a galera que só caminha? Tem o seu espaço também? Fica só caminhando? Muitas corridas, elas, além da modalidade corrida, tá na inscrição, elas disponibilizam uma modalidade caminhada. Maurício, acho que você quer falar alguma coisa nesse sentido. Não, aí. Eu não vou brincar com isso agora, não. Eu abrandei o seu assunto, cara. Pô, eu levantei a bola, ninguém cortou. Eu tô aqui quietinha. Ele deu a deixa pra você. Esse é o problema de convidar o Maurício. Fala aí, Maurício. Uma pessoa que caminha, ela não tá saindo do sedentarismo. Só que ela tá dando um grande passo pra talvez entrar no esporte como a corrida pra que saia do sedentarismo. Então a caminhada não é porque você caminha meia hora por dia que você tá saindo do sedentarismo. Eu acho que isso tem que ficar bem claro. Não adianta o cara, às vezes, nem não adianta nem tu correr, às vezes, 30 minutos por 3 vezes por semana e achar que não, eu pratico atividade física regularmente. Cara, se tu fica sentado o resto do dia, se tu não faz aquele período de a cada 2 horas, pelo menos levantar, dar uma volta, teu corpo, ele definha igual, entendeu? Ele sofre quase como um corpo de um sedentário. Então a atividade física, se manter ativo, é o dia inteiro. O cara que quer realmente ter uma atividade, manter o corpo ativo, não é só no horário da academia, sabe? Não é só fazer atividade, é ter a mente ativa, né? Exatamente, é ter a atitude ativa, né? Eu acho que o cara tem que se preocupar com isso no dia inteirinho, assim. O cara ter a atitude de toda hora tá pensando em, não, pera um pouquinho, né? Tipo, eu tenho um corpo, deixa eu usar ele, né? Então, que a gente tava falando sobre essas provas diferentes, tá? Porque, cara, pra um evento de corrida, a gente já fez um programa desse, qual é o número, N, com a Lat? 118. Caraca! Por que a gente não demitiu o roteirista até hoje? Pergunta. Ele tem tudo planilhado. Nesse programa 118, a gente entrevistou um organizador de provas. E fazer uma prova, por exemplo, para 300, 400 corredores, atendendo só aquela pessoal que realmente viciado em correr mesmo, tu não vai conseguir pagar um evento de corrida. Então tu precisa desse outro pessoal, e precisa dessa galera que tá iniciando se motivar para ir pra corrida, para quê? Pra justamente pagar esse evento, para que nós corredores aqui que estamos mais viciados no esporte, tenhamos também um evento bem organizado, um evento com uma estrutura, e se a gente não incentivar esse pessoal novo, esse pessoal da academia, a galera do Oba, né? A botar um número de peito e ir lá correr na brincadeira, a gente vai perder inclusive os eventos. Você pode simplesmente, hoje eu tô a fim de correr, bate aquele prato de feijoada, levanta e corre. Vale isso daí, Enio? Vocês estão perguntando pra pessoa errada. Olha, Renan, eu vou te pedir pra não perguntar nada sobre comida pro Enio. Ele é um cara que julga o jejum algo bom pro ser humano, e aí faz esporadicamente, assim, um jejum de 25 horas. Explica pra ele, Enio. Caraca, porque eu tô vendo aqui a pergunta dele aqui, né? É preciso comer antes de correr? Cada um é cada um, e a pessoa tem que ver o que faz bem ou mal pra ela. Eu não preciso. A pessoa tem que testar em si as coisas, tipo... Sai pra correr um dia sem comer e ver o que acontece. Tu passou mal, desmaiou? Não faz mais. Gostei dessa. Passou mal, desmaiou? Você testa, né? Isso aí é só um teste, né? Tu não pode ficar acreditando no que o site de esporte ali vai te dizer, porque aquilo ali é tudo Ctrl-C, Ctrl-V de livro de 50 anos atrás que não tem muita qualidade, sabe? Não vai acreditando nesses podcasts de corrida aí, que esses caras não sabem nada, entendeu? No podcast mesmo de corrida tu não acredita, tu só dá risada, né? Dentro do próprio Por Falar em Corrida, às vezes a gente evita de ser um podcast de dica, de ser um site de 10 maneiras de você correr mais rápido. Porque não existe isso, cara. Pra isso tu precisa realmente de uma assessoria esportiva, de um professor de educação física, de um personal trainer, um cara que conheça a corrida, que possa realmente te orientar, perceber as tuas peculiaridades e aplicar aquele conhecimento científico em ti. Porque, como falou o Enio, cara, a gente vê muita coisa contraditória em mídias como revistas, sites, blogs, e aí fica aquela coisa, né? O Google tá aí, né, cara? Pois é. Quanto mais personalizado for o treinamento, melhor vai ser o rendimento do atleta, e pra ter essa personalização, tu precisa ter alguém que realmente conheça tecnicamente aquilo pra poder fazer isso com uma forma adequada, sabe? Cada um de vocês tem uma preferência de horário? Como é que é isso? Eu digo aqui vocês estão hoje falando com quatro pessoas que treinam já há algum tempo e acabam treinando com uma planilha já fixa. Por exemplo, eu tenho treinador, a Ju também, o Guilherme acredito que também esteja com alguma planilha, e o Enio é autodidata. Não, também. Também não, mas são dois autodidatas que seguem, sabem uma rotina de treino. Isso. Uma pessoa começa a correr agora, ela tem que verificar o melhor horário que ela vai poder encaixar o treino que ela quer fazer. Vocês estão num outro nível, lógico, né? A gente tá querendo falar aqui para as pessoas que querem começar. Mas treinador, o que é o treinador, assim? O cara que vai pra academia ou o cara que vai pra qualquer outro lugar, vai ter que ter alguém que vai instruir ele ali. É, alguém especializado que conhece mais do assunto do que a pessoa. Não que a gente esteja em outro nível, mas, por exemplo, eu não gosto de academia. O dinheiro, por exemplo, que eu teria numa academia, da mensalidade numa academia, eu reverti para uma assessoria esportiva. Então, durante a semana, eu sei o que eu tenho que fazer. A segunda, eu corro 5, quarta, eu corro 10, na quinta, eu faço um intervalado com um tiro de 100 metros. Então, são treinos assim. Então, explica o que é tiro, Maurício. É, o tiro que eu falo é sair de um ponto X e é um ponto Y na velocidade mais rápida que você puder. Tá? Isso seria chamado um tiro. É, com relação aos treinos, muitas pessoas veem os corredores correndo e imaginam que todo dia eles saem, dão uma corridinha e volta. Mas não é exatamente isso. A gente segue uma programação, que, no caso, esses treinadores que a gente está falando passam para a gente. E essa programação, ela não é igual todos os dias. Se assemelha um pouco às séries, né, que as pessoas fazem na academia, né? Fazer série de 15. Existe uma coisa que seria essa coisa do treino específico, do dia do treino, tá? Tu provavelmente, com o teu treinador de uma assessoria, tu vai definir qual é o teu objetivo. Qual é o teu objetivo? Correr aquela prova de 10 km daqui a um mês e meio, ou aquela meia maratona daqui a 2 meses, 3 meses. todo o período de treinamento para as provas vão demorar esses 3 meses, tá? E dentro desse período, ele vai fazer uma curva onde vai aumentar volume, aumentar a intensidade dos treinos, de acordo com aquilo que é o teu objetivo para aquela prova. O teu treinador vai projetar um treino para ti para fazer aquilo. Então, assim, o treinador posso dizer que é igual um personal. É, o personal estaria do seu lado o tempo inteiro. No caso, o treinador, ele te fala o que você tem que fazer todos os dias. Todo mundo, desde o cara que está treinando para uma maratona até o cara que está treinando para correr a sua primeira prova, seus primeiros 15 quilômetros. Todos esses têm uma planilha, mas diferentes, né? Para cada um. Varia muito de pessoa para pessoa. Tem pessoas que eu conheço realmente que não funcionam. O Enio, por exemplo, é uma pessoa que faz anos que eu conheço e o ano passado foi a primeira vez que eu vi ele treinar num período com assessoria, que ele sempre foi uma pessoa que montou seus próprios treinos. Quando tu começa, tu não tem noção de nada, né? Aí uma assessoria vai te dar alguma base, alguma direção para seguir. Aí com o tempo, se tu gosta do esporte, tu vai pesquisar, tu vai ler, tu vai ver, e daí acaba que tu consegue fazer algumas coisas por conta própria, sabe? Tu vai errar bastante, como eu errei, às vezes tu vai acertar, mas pelo menos tu vai tentando, né? Mas ter uma assessoria de alguém que entende realmente do que tá falando pode te ajudar e, dependendo da pessoa, pode te motivar, como o Maurício falou, né? Tem gente que funciona só com a planilha. Quando o treinador diz assim, ah, hoje tu tem que correr 10 km, a pessoa vai lá e faz. E se deixar ela sem esse objetivo, ela fica, ah, vou correr só 8, ah, vou correr só 7, porque daí ela não tem aquele negócio de tem que correr 10, sabe? Quando tem essas planilhas, esses objetivos. Já tem gente que com planilha não funciona, gosta de ir lá e correr a distância que tem que correr, não gosta dessas pressões. Pro cara que quer começar, ele precisa tomar que cuidado? É comprar um tênis melhor? O que, que ele precisa cuidar de início? É, e meia também é importante? Princípio, o começo de tudo é começa devagar, mas começa. Depois eu vejo essas coisas, porque se tu vai lá e compra um tênis de R$900... Mas descalço jamais, né? Tu vai jogar dinheiro fora, sabe? Tem que ver se tem um tênis baratinho de corrida que tu acha nas lojas aí de 100, 150. Tenta gastar o mínimo possível, mas tenta primeiro começar. Se gostar, daí vai investindo. Existe aquele velho ditado, Renan, a corrida é um esporte barato. Quem encarece é o corredor. A partir do momento que ele vai gostando, ele vai querer uma bermuda, ele vai querer um tênis, ele vai querer um relógio, vai gastar em prova. Imagino que cada corrida que vocês participem, vocês recebam uma camiseta, um squeeze, alguma coisa assim, não é? Camiseta de corrida, se tu for ver uma pessoa que começou a correr, mesmo que começou a correr faz 1 ano, 6 meses, tu vai ver que o armário dela vai estar cheio de camiseta. Tem uma hora que tu tem que começar a doar porque não dá mais. Eu tava parado e aí as minhas camisetas estavam lá num cantinho lá. Aí eu peguei, não, vou lavar porque eu vou voltar a correr agora, vou lavar todas elas. Aí eu contei, eram 47. Nossa, eu já dou assim pra frente. Dessas camisetas de corrida, quando eu juntei, eu acabei botando várias fora, porque a gente não precisa de tudo isso. Mas tem aquela especial, não, essa aqui eu não posso jogar fora. O que que é a lembrança legal do cara na corrida, sabe? Eu acho que cada corredor acaba tendo uma mania de guardar alguma coisinha pra lembrar. Tem aquele corredor que é o fanático por medalha, sabe? Eu acho que esse é a maioria, a galera gosta de ter a medalha guardada, e por isso o pessoal capricha, às vezes, na estética da medalha, o organizador se preocupa, porque o corredor gosta disso, aquele é a recompensa, né? Mas tem gente que guarda número de peito, faz arquivo lá com número de peito, guarda foto, entendeu? Faz arquivo de foto. O corredor Facebook também, né? Que tá lá só no início da prova, tira foto e vai embora. Tem isso é o que também. Mais tem. Vai lá tirar foto. A gente descobriu recentemente que tem sido uma atitude de pessoal que costuma trair seu companheiro, sua companheira. O Enio é que tem mais informações sobre o assunto, Enio. Como assim? Como assim? Não entendi. O cara ou a mulher, enfim, sai assim, vai sair correr de manhã, tem aquela corrida lá e tava às 8 horas da manhã, tem uma corrida. Isso, cara. Ele diz assim, ah, querida, tô indo lá correr 8 horas e tal. Só que ele não vai na corrida, ele vai com outra pessoa, sei lá, vai no motel, por exemplo, né? Foi. Uhum. Aí quando ele volta pra casa, saiu do motel, toma um banhozinho, o cabelo tá molhado, vai parecer que é de suor, ele volta pra casa, só dá um jeito de pegar a medalha pra mostrar pra esposa, ó, tá aqui a medalha e tal. E daí a dica é, pede pra ver o Garmin às vezes pode não ser suficiente, porque a pessoa, o Garmin é o GPS que marca o relógio, tá? Uhum. Pede o registro da corrida, mas mesmo assim pode não ser suficiente, então tu vai lá também e olha a lista de resultado da corrida, vê se o nome da pessoa tá lá. Olha só, cara, que doideira. Às vezes ela diz que foi, mas ficou. Tem gente que usa a corrida pra trair. Tem sido uma coisa muito constante acontecendo por aí. Nossa. Tem que tomar muito cuidado, tá? Então a mulher não precisa mais falar que vai pra manicure, é isso? Não, agora ela vai pra corrida. Até porque esse negócio de manicure ficou manjado, tu né? Tu não põe isso no ar, tá, Renan? Que senão nós vamos ser mortos, que o pessoal que faz vai querer nos matar. Já era. já que nós estamos nesse momento de descontração, a gente quer sempre lembrar que a gente tem uma campanha que a gente está desenvolvendo lá no Por Falar em Corrida, que é uma campanha que visa o relacionamento de uma pessoa, de um integrante do nosso podcast, que é o Enio Augusto. Então a campanha é o hashtag Enio Procura, que é o Enio está procurando alguém para se relacionar, alguém para, né, manter aquela atividade física da corrida, inclusive isso é uma das exigências nossas, mas a menina tem que correr, né, Enio? Tem que gostar da corrida, não necessariamente, ela pode ser... E depois que me ajuda, Ju. Tem que ser homem, mulher? Essa restrição, cara. Mulher. Tem que ser mulher original de fábrica, esse é um começo. Aí depois a gente começa a ver outras coisas, porque eu não estou em condição de exigir muito, né? É, todos os dentes, de preferência, também? Não, isso já é detalhe. Isso. Manda pra mim que eu vou ajudar o Enio a fazer. A Ju tá fazendo a seleção. Aí a gente tá utilizando lá no Run Ju Run. É, pode entrar lá no Fale Conosco, mandar uma mensagem lá, mandando de preferência uma foto de rosto, uma foto de corpo inteiro e descrevendo as suas virtudes, entendeu? Não, a hashtag é Enio Procura no assunto. Aí eu já vou, já sei do que se trata e lá dentro você faça a sua própria descrição. Com foto de preferência, se gosta de correr. Por que que o Enio escolheria você para ser sua companheira? Ah, e se souber editar podcast, já sai na frente. Então fica aí o pedido aí pro pessoal que escuta na trilha também participar dessa campanha aí. As moças de preferência, mandem lá no Run Ju Run, mandem lá seu currículo que a gente vai estar analisando aí. Até se for de outra cidade e tal, e tem uma corrida assim, daí avisa que daí a gente vai, conhece a corrida, conhece a cidade, conhece, né? O encontro é só o detalhe, o negócio é correr até lá, né? Durante as corridas, aí já voltando um pouco mais a parte de instrução, porque se ele começa simplesmente correr e ele não quer gastar dinheiro, ele não quer investir, compra lá um tênis mais simples e começou a correr e tá indo bem, tá desenvolvendo bem, respeitando os limites dele e tal, e aí chega um camarada do lado dele: ah, amigo, olha só, vamos fazer um esporte dessa maneira aqui, e começa a instruir ele, mas ele não conhece o cara e por não ter nenhum parâmetro, isso a gente tem conversado em alguns programas, ele não tem o nível crítico para saber se o cara tá fazendo uma recomendação boa ou uma recomendação errada. Então eu queria passar para vocês aí e perguntar o seguinte: como que um cara que tá começando, ele vai ter o nível crítico para saber o que tá errado e o que tá certo? Quais os cuidados que ele tem que ter logo de início? Tu vai encontrar, por exemplo, aquele senhorzinho de 60, 65 anos que corre todo dia, que tu vê sempre correndo onde tu sempre tá. Só que tu não pode levar em consideração o que ele fala, porque ele só vai falar as experiências dele. O ideal é tu procurar alguém que conheça, no caso. Ok, mas e se esse senhorzinho, que é sem noção, ele for amigo desse cara que tá começando a correr? Tá aqui correndo e tal. Ô, Enio, você tá correndo? Tô correndo. Ah, não, cara, você tá correndo errado. Ih, rapaz, olha lá, ele já corre há tanto tempo, então vou fazer desse jeito. E começou errado. Tem algum lugar interessante, além do Por Falar de Corrida, que ele possa, sei lá, uma associação? Assessoria esportiva. Lá é onde vai estar, é o mais indicado. Ele vai, a princípio, né, em teoria, ele que vai te evitar de ter lesões e vai te colocar num caminho correto para começar a correr sem problemas, sem percalços. Se eu puder dar uma dica para quem vai escolher, primeiro eu acho que é priorizar aquelas que têm treinadores que realmente praticam esporte, que gostam do esporte. Porque como a corrida virou uma moda nos últimos anos, muitos professores de educação física de academia começaram a dar treinos de corrida, sabe? Mas esse cara nunca foi do esporte, nunca vivenciou o esporte. E tem professor de educação física que dedicaram um pouco da sua vida a isso, a fazer parte disso. E outra coisa é realmente buscar uma personalização. Ou seja, evitar aquela assessoria que manda a mesma planilha para 50 alunos. Às vezes a assessoria tem 300 alunos e tu acha que, pô, aquela assessoria tá todo mundo lá, aquela assessoria é boa. Não, muito pelo contrário. Talvez aquela assessoria tenha 300 alunos, seja dois professores e os caras pegam, fazem uma planilha padrão e mandam pra todo mundo. E aí é a banalização do esporte, né? Com o boom das corridas, surgiu assessoria pra caramba, cara. A assessoria que eu faço, quando eu tô em treinamento, eles mandam a planilha semanalmente, sabe, personificada, com base no meu feedback da semana anterior, ou seja, eles recebem meus treinos lá do Garmin, do Strava, analisam, veem se eu fui mal, perguntam por que eu fui lento, por que eu fui rápido, se eu tava bem, se eu tava mal, para saber o que fazer para a próxima semana. Isso é personificar, entendeu? E realmente a assessoria séria faz isso. Sabe? Porque, como eu falei, eu vou te dar números aqui de Santa Catarina, tá? Pulou de 18 para quase 80 assessorias em 2, 3 anos. Caramba. Nesse meio, cara, deve ter gente que não tá fazendo a coisa certa ali. Nós tivemos aqui em Vila Velha uma época aí que tava tendo personal trainer para tudo quanto é lado. que o cara fazia? Né? Pegou ali 10 colchonetes de academia, colocou na areia, ligou um rádio, botou uma plaquinha, personal trainer. E começou até aquela comercialização ali de saúde. Não demorou muito para começar a ter algumas denúncias, cara. E aí veio a fiscalização e o pessoal se dizendo fisioterapeuta, se dizendo professor de educação física, e quando era solicitada alguma documentação que comprovasse, o cara não tinha nada. Então é justamente nesse sentido aí que eu queria abrir os olhos do cara que tá querendo começar, de fato não se machucar, cara. Porque de repente o cara quer estar com uma intenção boa, pega uma má instrução e pode se lascar todo. Acho que você tem que procurar muito bem saber o profissional que está à frente de um serviço que você vai estar contratando. Desde que eu comecei a correr, eu treino com assessoria, tá? Aqui em Curitiba a gente tem um grupo muito sério de assessorias que se falam entre si, mas aqui a gente tem uma associação dos técnicos treinadores de corrida de rua, porque evita de aventureiros aparecerem e quererem dar algum tipo de treinamento, né? Então isso acaba evitando, e mesmo as pessoas que trabalham com isso já procuram entre si fazer um trabalho muito sério de conscientização para que não um novo corredor não venha sofrer com mau treinamento. O legal das assessorias também é que, além do treinamento orientado, tu já está te inserindo num grupo de pessoas que correm. E isso acaba te motivando a correr mais também. Tu cria um grupo de amigos, as assessorias também têm esse intuito, sabe? Aqui, pelo menos, eu vejo a maioria das assessorias criam eventos todo sábado, vão para um lugar diferente fazer um treino com a galera, às vezes faz um crossfit na beira da praia antes de um treino ou depois de um treino. Fazem outros eventos juntos para quê? Para criar esse vínculo de amizade também. E esse vínculo de amizade não é simplesmente para o churrasco, para cerveja. Mas se tu sair pra correr com outras pessoas, melhora teu rendimento, te dá mais motivado pra tu correr também mais vezes, sabe? Então isso a assessoria também acaba ajudando, sabe? Tipo, bastante. E nessas corridas, nessas provas aí que existem, aquele cara que fica lá na frente correndo lá, qual que é a importância dele na prova ali? A gente pode diferenciar duas coisas aí, Renan, que pra gente da corrida tem diferença. Seria o coelho e o pacer. Pacer. Que é o cara que vai te dar o ritmo. Ah, é? Coelho é mais aquele cara da ponta da prova. É aquele cara que vai puxar o ritmo mais do pessoal da elite. Esse coelho, que é o que tu já ouviu falar, é aquele cara que vai puxar o ritmo do pessoal da elite. Aquele pessoal que tá lá na frente disputando a prova realmente pra ganhar, sabe? Ou pra ter uma boa colocação. São os competidores de verdade mesmo, né? Isso. Aí é um pessoal que é diferente do nosso público aqui, sabe? Tipo, esse pessoal já é realmente uma elite. A corrida pra eles é outra coisa. E aí as provas, os organizadores, muitas vezes, para fazer a prova ficar mais disputada, para fazer a prova ficar mais rápida, contratam alguém para ser esse coelho e puxar esse ritmo desse pessoal da elite. Mas também existem nas corridas, cara, e várias provas aqui no Brasil já tem isso, que são os pacers, que são os marcadores de ritmo, que é aquele cara que vai estar lá no meio da prova e ele foi contratado ou convidado lá pela organização para fazer a prova a 6 minutos por quilômetro. Ou seja, uma prova de 5 quilômetros, ele vai terminar em 30 minutos. Então, se tu quer ir para a prova, tu não quer ficar seguindo o teu GPS do pulso, não sei o quê, tu só quer ficar olhando para um corredor, tu vai seguir aquele cara que a prova te botou lá e aquele cara dos 6 minutos por quilômetro. E esses caras vão estar lá servindo de referência para os outros corredores para eles terminarem a prova num tempo objetivo. Mas se alguém passar ele na frente, aí não há problema nenhum. Não, provavelmente tu vai chegar num tempo melhor do que o que tu estava pensando em fazer seguindo aquele cara. O que já aconteceu comigo, às vezes eu comecei a prova querendo seguir o cara de 6:30. E aí fui ali com ele. Pô, mas eu me senti bem durante a prova. Quando eu vi, eu acelerei, passei ele e eu já tava chegando no cara de 6, que tava lá na frente. Então eu já sabia que o meu tempo de prova já tava diminuindo, entendeu? Tipo, e vão servindo de referências ao longo da prova ter esses marcadores de ritmo lá. Não, e é legal durante as provas, Renan, que as últimas que eu participei, o pessoal inclusive vai com uma plaquinha. Esses corredores vão com uma plaquinha nas costas, assim, lá com um númerozinho. Então chega a ficar até engraçado, consegue enxergar de longe lá o cara até com uns balãozinhos. Outra vez também o pessoal correu, sabe? Achei muito maneiro essa informação aí, não sabia que tinha isso não. Eu queria saber dos perrengues, né? Porque todo esporte tem perrengue. Piriri durante a corrida, já deu? Você é coelho. Ah, ele é Augusto. Não, eu conheço muito o meu primo, acontece isso, já aconteceu direto. Ele tava correndo, quando tu corre, tu acaba fazendo movimentos ali peristálticos e tal no intestino, né? Às vezes tu fica com mais vontade de ir aos pés, né? Como é que é o nome do teu primo mesmo? É Augusto Enio, né? Mas é por isso que a gente recomenda o pessoal sempre, é até por isso que tem fila nos banheiros químicos antes da largada. O pessoal vai antes para evitar esse tipo de problema. Aí se dá o problema, tem que ir no banheiro ou no mato ou alguma coisa assim, né? Onde der para ir. O Enio, na última corrida que teve aqui sábado agora, foi à noite, teve um temporal antes da corrida, e o Enio tava lá, não tinha nenhum guarda-chuva, ele tentou ir pra uma tenda lá, mas não deixaram ele entrar, né? Ficou 50 minutos dentro do banheiro químico até passar chuva. Eu saí porque tava formando a fila, porque o pessoal tava começando a ir lá pra largada, sabe? Eu disse, não, tá na hora de sair, o tempo já ficou melhor, vamos sair. Muitas vezes o trânsito é uma das coisas que me dá bastante trabalho, assim, durante os treinos, sabe? E assusta. Aqui eu moro perto da praia, então eu uso várias vezes. Hoje mesmo, antes da gravação aqui, eu fui treinar para pro lado da praia, fiz um trecho na praia aproveitando que estava dia ainda. Pô, infelizmente para mulheres acaba sendo um lugar ruim, porque já teve casos de tentativa de estupro, de outras coisas nas trilhas de acesso à praia, sabe? Eu acho que o perrengue do corredor tá até na vida da sociedade em geral, porque eu citei insegurança e citei problemas de trânsito. Então o corredor acaba, como é um cara que faz o esporte outdoor, né? E muitas vezes no meio urbano diretamente ligado, eu acho que esse cara também tá afetado muito por essa vida que assusta todo mundo na vida social geral, né? Se vocês pudessem dar um conselho para quem tá começando, qual seria? Para quem quer começar a correr, o melhor conselho que pode se dar é comece devagar, não tenha pressa, a evolução é lenta e gradual, mas dá resultado no final. Se pular etapas e querer começar muito rápido, fatalmente vai se machucar e talvez não encontre o prazer na corrida que encontraria se começasse lentamente. Levanta a bunda do sofá. Essa é a dica que eu deixo, entendeu? Não adianta tu buscar em alguém, não adianta tu buscar em assessoria, não adianta tu buscar em revista, site, podcast. Isso é em ti. Começar a fazer qualquer coisa, seja escalada, seja correr, nadar, surfar, tem que partir de ti. Tu tem que estar afim de fazer aquilo. E aí, a partir daí, aí tu vai encontrar os teus caminhos para continuar fazendo aquilo por mais tempo. Ou se tu não encontrar motivos, tu vai largar inevitavelmente. Além de saúde, uma das coisas que eu mais conquistei com a corrida e que eu prezo até hoje é as amizades. Conheci o Enio e o Guilherme através do podcast e pela corrida. O Enio eu já conheço pessoalmente, o Guilherme eu não conheço pessoalmente. Acho que a amizade que a corrida nos proporciona, porra, isso é fantástico. O que pode ser iniciado aí de equipamento? O que pode ser comprado? Um tênis bom para corrida, tá? Não sair para correr com aquele tênis que tu faz academia. Muitas vezes é diferente, sabe? Isso faz um pouco de diferença, tá? Mas não deixe de correr porque não tem dinheiro para comprar um tênis. Corra. Tente correr com um tênis apropriado para corrida, mas corra, sabe? Outra coisa que acaba virando necessário é tu utilizar alguma coisa para te dar a referência do que tu fez. E a gente pode citar os relógios com GPS, TomTom, Garmin, mas hoje a gente tem os aplicativos de smartphone, de celular, que a gente consegue instalar lá, Runkeeper, Strava, e isso vai te dar uma noção de quanto tempo tu correu, em que ritmo. E o mais importante, eu diria também, você vai compartilhar nas redes sociais, né? Por incrível que pareça, isso às vezes assim a gente te dá até risada, mas motiva, cara. Porra, tem gente que tá me admirando por fazer isso. O ser humano vive dessa autoestima, né, Renan? Cara. Sim, sim. Ah, não, a Lúcia correu 10 km hoje, eu tenho que correr 15 amanhã. Não. Vira uma competição saudável, onde a gente fica competindo pra ver quem corre mais. Exato. Pô, tu vai chegando no final do ano, tu viu que tu correu quase 1.000 km no ano, tu começa a falar isso com diferente pros teus amigos, né? Tipo, tu sabe que tu correu 1.000 km, aí tu vai falar pro teu amigo, cara, esse ano eu corri 1.500 km, sabe? Tipo, isso eleva a autoestima do corredor e o cara vai querer mais e mais e mais, e eu acho que isso ajuda na motivação do cara. Então, se equipamentos, assim, eu acho que essa referência, que pode ser só um aplicativo que tu bote no teu celular, e um tênis adequado, tá, vamos lá, uma camiseta de poliamida, de poliéster, não corre com a camiseta de algodão, senão vai acabar assando os mamilos, né, e a assadura nos mamilos é polêmica, entendeu? Mas eu acho que aí a roupa básica que tu usa pra correr, leve, até porque provavelmente um iniciante não vai sair pra fazer 15 quilômetros. Então, pro iniciante, cara, é tênis, uma referência pra saber tempo e distância e sair e tirar a bunda do sofá, como eu falei antes. Tá, e pra quem quer correr na areia? Tem o pessoal que faz barefoot, que é correr descalço. Também existe essa possibilidade, mas é necessário tu aprender a correr dessa forma, sabe? O correr de tênis, provavelmente, tu já sabe. O indicado para corrida, tanto na areia, em qualquer ambiente, é tu usar um tênis, tá? Se tu gosta de correr descalço e é uma praia de areia fofa, talvez seja melhor, tá legal tu correr descalço. Numa praia com a areia mais batida, tu vai provavelmente ter um pouco mais de compactação, tu vai receber um pouco mais de impacto, então provavelmente se tu for correr descalço nesse lugar da praia, tu vai acabar com as panturrilhas bem doloridas. Se tu estiver usando um tênis, tu não vai sentir tanto esse efeito depois da corrida, sabe? Eu acho que esclareceram todas as dúvidas com relação a como começar a correr. Pois é, e você, ouvinte, você acha que faltou alguma coisa aí? Você acredita que tem mais assunto que pode ser conversado com essa galera do Por Falar em Corrida? Eu tenho certeza que sim. E se você já é corredor, possivelmente você já conhece lá o Por Falar em Corrida, né? Então eu vou deixar... Se não conhece, o Renan vai deixar... Eu vou deixar o endereço aí na postagem. Daqui a pouco eles vão falar também, mas eu quero agradecer a presença de cada um aqui. A Juliana, o Enio, o Maurício e o Guilherme, a ceder esse tempo aí para poder conversar com a gente, explicar um pouco do que é a corrida, de como que funciona, as vantagens que nós temos em correr e os cuidados que a gente precisa tomar. Não é todo dia que a gente tem a possibilidade de ter uma aula dessa, né, com pessoas que já vivem dessa prática aí há muito tempo. E o Na Trilha é isso aí. Né, a gente está tentando trazer esse tipo de informação para quem não conhece e para quem já conhece também, né, de uma forma difundir ainda mais esse esporte. Então, obrigado mais uma vez aí a todos. Também quero agradecer a presença de vocês aqui hoje, elucidando, né, um pouco da corrida para a gente e estimulando o nosso ouvinte a correr, a praticar algum esporte que ele goste e sair do sedentarismo. E agora o espaço de vocês. Então, primeiro agradecer o convite, né? Estamos muito lisonjeados de estar aqui, apesar de, né, ficar meio surpreso com o convite para participar de um podcast. Sério mesmo? Eu nunca imaginei ser convidado para participar de qualquer podcast. E aí, eu sempre tive um, entende? É muito estranho isso, mas foi legal. Pedir desculpa para os ouvintes por alguma besteira que a gente tenha falado ou por algum assunto que ficou incompleto, porque a gente é assim mesmo, mas esperamos ter ajudado de alguma forma. E para encontrar aí nas redes sociais e na internet, digita lá por falaremcorrida.com, que lá vai ter tudo. Vai ter os nossos podcasts, tem análise de corrida que a gente participou, relatos de provas, tem os nossos blogs lá do Enio, do Guilherme e do Maurício, que a gente posta nossas coisas. Tem o Maurício que está lá com o desafio dele PFC na balança, que ele está tentando emagrecer. Tem eu que posto diariamente, tem todas as edições do podcast lá, mais de 130. Tudo lá no Por Falar em Corrida, daí você vai direcionado para o Facebook, para o Instagram, para o YouTube, para o Twitter. Lá no porfalaremcorrida.com você chega em todos os lugares. Massa. Era isso, muito obrigado pelo convite e quando precisar é só chamar. Primeiro agradecer o convite de vocês, tá? E dizer, pô, quando quiserem convidar, podem convidar que eu estou à disposição, porque participar de podcast, além de gostar muito de ouvir podcast, eu sou, acho que o maior arroz de festa que tem aí, que... Aonde estão convidando, eu tô entrando. Então, pode convidar que eu estou sempre à disposição. Tá? Quem quiser contato comigo, mgeronasso em qualquer rede social. Me chamo de onipresente, porque eu estou em tudo quanto é lugar. E as colunas que a gente tenta escrever lá no Por Falar em Corrida, a gente coloca uma sopa de letrinha lá para ver se a galera gosta. Obrigado pela participação, obrigado pelo convite, adorei participar do podcast. Quem quiser entrar em contato comigo, eu tô no blog www.runjuran.com, no Instagram, @runjuran, e no Snapchat, Juliana Ban. Cara, eu acho que o pessoal já agradeceu o convite, isso é redundância aqui agradecer. Eu queria, antes de qualquer coisa, também dar o parabéns para vocês, cara, pela iniciativa de criar esse podcast Na Trilha, em manter ele, em estar trabalhando para que isso se perpetue, e a gente torce para que vocês fiquem bastante tempo, porque a gente sempre sentiu muita falta. Às vezes soava como um orgulho a gente ser o único podcast a tratar sobre corridas no Brasil. Mas na verdade, sobre esporte no Brasil, a gente tinha muito pouca coisa realmente bem feita, bem trabalhada. Eu acho que vocês vieram ser mais um podcast bem feito com o pessoal que curte esporte e a fim de ajudar, de fazer outras pessoas terem esse entretenimento através dessa mídia podcast. Então, parabéns para a Lúcia, parabéns para o Renan por estarem fazendo aqui o Na Trilha e por essa oportunidade, por a gente estar aqui divulgando o nosso trabalho lá no Por Falar em Corrida, que a gente começou há 4 anos atrás e pretende continuar por mais alguns anos aí, quem sabe. E quem quiser conhecer todo esse trabalho, todo esse conteúdo que a gente produziu, já são mais de 130 edições de podcast. Agora a gente tem feito podcasts diários com o PFC News. Então, quiser conhecer todo esse trabalho, acessa lá, como o Enio falou, www.porfalarincorrida.com. Quando eu comecei a correr, eu criei um blog, que é o Correr Vicia. Tá, então, corrervicia.com, vocês vão conhecer toda a minha história de corredor mesmo. E eu... os meus perfis também vocês podem seguir no Instagram, correr_vicia, no Twitter, corrervicia. Então esse é o meu contato mais pessoal, mas sigam o Por Falar Corrida, sigam o Correr Vicia, escutem Na Trilha e obrigado, galera, obrigado mesmo, obrigado Lúcia, obrigado Renan. É isso aí, ouvintes, se você curtiu esse papo aqui, por favor, comente aí no post, publica, retuita, enfim, fica à vontade para você fazer o que quiser e principalmente dê o feedback tanto para a equipe do Por Falar em Corrida quanto para a gente, que esse feedback aí é o que vai continuar mantendo a gente na trilha ou no caminho certo para poder continuar nessa jornada aí, né? Nessa maratona toda de informação. Muito bom. Beleza, galera? Valeu. Tchau. Tchau. Tchau. Igual a gente que curte escalar, a gente viaja, vai para o Cipó lá em Belo Horizonte. Não, peraí, Lúcia, peraí. Vai lá, fala pra mim. Eu não vou pro Cipó, não, cara. O Cipó dá para vir todo mundo, até já andei lá. Ai, Ju. You cloak your moves in the shadow. Ju, sobe um pouquinho o seu microfone, porque você tá falando, aí tá ficando assim, ó. Principalmente quando você fala os S's. Uhum. Isso, é meu problema. Ele vive no meu pé com isso, Ju. E assim, melhorou? Tá ótimo. Fala pessoas. Pessoas. Arrumei uma parceira no S. Não, tá ótima. É isso aí. Tá. Desculpa interromper aí a linha de raciocínio. Pessoas. Esse é o problema de convidar o Maurício. Peraí que tá chegando minha filha aqui. Peraí. Lá os nossos Snapchats, falar em corrida. Não tá no momento ainda. Deixa pro final, calma, filho. Calma. O Enio quer ir dormir, já quer antecipar as coisas, calma. Não. Vai, tá dormir, final, desculpa. Ainda não. Eu vim na pauta agora. Tá quase. Tiro de 100 metros. O que é o tiro de 100 metros? Põe um alvo a 100 metros, pega um rifle e dá um tiro. Tem que tentar acertar melhor no alvo, né, Maurício? susto, eu só achei que não tava gravando aqui. Se ele começa a... Mas era pra gravar já? Miserável. Comigo nunca aconteceu, mas com amigos já. Ah, falou. Ah, beleza. Meu amigo. Viu que a tua mãe sempre diz, é, não leve conselho de estranho, sabe? Isso, o cara é órfão. Posso apertar stop?